viajei pra compor uma canção só pra dizer I love you. Lembra quando eu disse sim? Hoje diria outra vez, sem pensar, sem dúvida, amor. Em cada batida do meu coração, ouço sua música tocando em mim. I love you, amor. Amo você. I love you, amor. Eu não posso esconder. Vi que era especial. Logo percebi que se importa. Quando olhei nos olhos teus, meu coração testemunhou. Encontrei minha oração mais íntima. Em cada batida do meu coração, ouço você. Hoje é um dia especial. Tive coragem pra compor uma canção só pra dizer I love you. Como eu amo você. Você. Você é meu primeiro beijo. I love.